Ele é Alerta Gol 1098. Eu não vi isso, passei a duna, contato final, chame Torre 118, décimo 95. 895, boa noite. Salvador, gol no 098, boa noite, estabilizado, aliás. 098, reporta da chave travada, ajuste ao time 3013. Passando o marcador, estabilizando e baixar a checada. Gente, autorizado, pouso, pista 10, vento 090 graus, 119, gol 1098. Ele pouso, gol 1098. Salvador, gol no 098, bom dia. Bom 1098, bom dia, Alfa Juliette, portão 4. Alfa Juliette, portão 4, bom 098. via Puno. Informação Delta para Dark Guarulhos. Número 61, bom dia, Guarulhos autorizado, nível 360, decola da pista 10 com curva à direita, na subida da El, Leda, Motiva. E Motiva intercepta pelo 10, acerta Albaté, Tomo Bravo Eco e após conforme rota. Aciona 5563, controle 120, decimal 8. Autorizado nível 360 para Guarulhos, conforme a rota do Guarulhos. Roda 10, curva direita da El Leda Mótica, na Mótica da Cessão 10, após Taubaté, Franco Mônica 5508, o número 61. Correto, no número 61, chama pronto, puxa o acionamento no 01. Com 3601, Delta confere, São Paulo Congonhas autorizado nível 360, decolagem na pista 10 com curva direita na subida da El, Leda Mótiva, intercepta Pêsulo 10 até por base, após a Pêsulo 16 e conforme rota do plano, aciona 5564, 1208, controle. Correto, 3601, chama pronto, puxa seu nome. Vou no 161, livre puxa, chama, tá? avião com 180 pra alguém. Uno 61, livre taxa, direita via Índia, ponto de espera, torre 1895, ajuste padrão 1013. Direita Índia, ajuste padrão 1095, direita 61, bom trabalho, boa semana. Corre muito bom dia, o gol Porto 61, o gol da 104. Gol 1161, autorizado a alinhar e decolar, pistola 0, vento 090 graus, 099. Autorizado a alinhar e decolar, gol Porto 161. Decolado aos 29, chama controle Salvador no 20.8. 208, bom, no 1.61, bom trabalho, boa semana. Chegou no 1.61, nada é o Leda, passando 1.800 agora. Mandar na decolagem sul até o nível de voo 360 via saída da El. 360 via da El, gol 961. possível voar Leda dar presente pro Gol 1161? Gol 1161 é autorizado, Valeda. Leda, direto 1161. Autorizado, puxa, mataca. 161, norte, Lavoro Centro Recife, 251, alterne 133, decimal 25. 251, 33, 25, 9, 6. Regino, então, 3601, livre táxi, parte para o pessoal índio, ponto de espera, estou vindo no 895, ajuste 103. 601, autorizado a linha de colar pelo 0, vento 080 graus, 09 graus. Controle do 08, por favor. 08, bom dia. Tá 3601, passando 3601, contato radar na decolagem. Sul e mantendo o 360 via saída dela.